tempo. Visitamos florestas bem ao longe e abrimos as portas de casa. Quando apareceram os primeiros fantasmas, dormimos sob árvores enormes e acordamos um dia na lua. Destruímos todos os labirintos e fizemos por nós o caminho. Construímos nós mesmos o bote, flutuamos pelo horizonte. Flutuamos pelo horizonte. Família. histórias que se repetem sem surgir algo de novo. Palavras são sempre as mesmas e nunca conseguem dizer nada. Terras que se visitam, um pensamento sagrado. Há sonhos sempre presentes que se escondem nas palavras. Há pessoas que nunca saem do seu lugar, há muito reservado. Vivendo dentro.